O que modifica o pitch é o Mano Loche, o magnífico, o magnífico. É o DJ Mano Loche, é só a braba. Aê. Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho PZR. Hoje eu resolvi fazer uma coisa absurda. Discuti com a minha mulher e decidi morar na rua. Uma semana de tormento, uma mulher me perguntou. Me confundiu, não sei com quem falou que eu era o seu abuso. Aí, e foi atrás da amendoeira que eu taquei nela bolado. Senta com desabrigado, pode com desabrigado. Hoje você vai fuder até meu pau ficar esfolado. Ela tá tarada, ela vem com raiva, ela tá com raiva, ela tá tarada, ela pode ir com o velho do sapo e por catado de lata, ela pode ir com o velho do sapo e por catado de lata, ela pode ir com o velho do sapo e por catado de lata, ela pode ir com o velho do sapo e por catado de lata, ela pode ir com o velho do sapo e por catado de lata, ela senta por desabrigado, trepa por desabrigado, piranha, senta por desabrigado, trepa por desabrigado, piranha. Vem, mulher, que é prazer a todo risco. Vem sentar você pro seu mendigo favorito. Então, vem, mulher, que é prazer a todo risco. Vem sentar você pro seu mendigo favorito. Então, vem, mulher, que é prazer a todo risco. Vem sentar você pro seu mendigo favorito. Ela tá tarada, ela vem com raiva, ela vem com raiva, ela tá tarada. Senta pro velho do saque e pro catador de lata. Ela senta pro velho do saque e pro catador de lata. Ela senta pro velho do saque. O que modifica o pitch é o Mano Loche, o magnífico, o magnífico. É o DJ Mano Loche, é só braba. Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho PZR.